Eu estou recebendo aqui no estúdio, agora, a Maria Eta Vieira, ela que é pró-reitora de extensão da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia. Como vai? Tudo bem? Estou recebendo também a Jéssica Aparecida Soares, ela que é chefe da divisão de pós-graduação estricto senso ali na UNILA. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Vamos trazer aqui informações sobre uma atividade que acontece ali na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, né? A primeira semana integrada de ensino, pesquisa e extensão, que começa já amanhã e vai até sexta-feira. Isso mesmo. Bom, na verdade, essa foi uma ideia que surgiu desde o final do ano passado com a atual gestão e que tomou corpo e foi muito fomentada em junho, durante o CRES, a Conferência Regional de Ensino Superior em Córdoba, Argentina, que é em homenagem à reforma de 1918 e que realmente põe o protagonismo nos estudantes e o comprometimento da universidade com a comunidade local e regional. Então, essa primeira semana integrada ensino, pesquisa e extensão é a consolidação, a materialização de muitos sonhos realmente de uma universidade inclusiva, onde o estudante seja o protagonista do seu estudo e que isso esteja muito vinculado à comunidade, ou seja, à universidade, de onde falamos, com quem falamos e para quem falamos. O nosso protagonista é o estudante, é a comunidade local. Então, nessa semana a gente vai ter atividades diversas, sempre com o protagonismo dos estudantes. Pois aí, eu vejo, inclusive, que é uma atividade que ela é aberta a toda a comunidade, inclusive estudantes aí do ensino médio aqui de Foz do Iguaçu. Como é que vai funcionar até essa questão do público, né, que vocês esperam durante as atividades da semana? Exatamente. Todo o aparato da universidade está voltado para esse evento. Tanto a questão, as aulas serão, o vínculo será com essas atividades, questão de transporte, toda a universidade está em prol dessa semana integrada. Os transportes, os estudantes do ensino médio serão levados pelo transporte da UNILA, virão também estudantes de aldeias indígenas, então será realmente um momento da comunidade dentro da universidade, porque a maior parte do ano a gente leva os estudantes de extensão e de pesquisa para fazer as atividades junto à comunidade. Então, agora também é hora da comunidade ser convidada a participar, a vir à nossa casa. E é até interessante a gente frisar esse ponto, né? Porque muitas vezes esse termo extensão, né? Extensão universitária, ele não é tão conhecido assim do público. Mas o que é que significa exatamente? Porque eu vejo que a UNILA, ela promove diversas ações, diversos projetos com a comunidade, ou seja, são através justamente desses projetos de extensão que a universidade extrapola ali suas instalações físicas e chega até vários grupos aqui na região? Então, na verdade, o ensino, a docência é formada em um tripé: ensino, pesquisa e extensão. E o ideal é que essas atividades tenham o mesmo peso, ou seja, um terço de ensino, um terço de extensão e um terço de pesquisa, assim, grosso modo. Inclusive, a primeira atividade que a gente vai ter na terça-feira às 14 horas é um tema muito emergente atualmente nas universidades federais, que é a curricularização da extensão. Ou seja, todos os cursos têm a sugestão ou quase exigência de que 10% da sua carga horária seja explicitamente colocada no currículo, que é de extensão. Então, a extensão realmente é o momento em que o ensino e a pesquisa entram em contato com a comunidade, é que os projetos de pesquisa intervêm para, claro, para construir algo de melhor, para transformar. É uma ação transformadora. Está intrinsecamente ligada ao ensino e à pesquisa, mas que intervém diretamente na comunidade, transformando sempre para melhor. Transforma o estudante em o estudante e a estudante em um agente realmente de transformação da nossa sociedade, da comunidade local e regional. Eu vejo, inclusive, que este evento, né, ele tem uma programação bem variada, né, são vários eventos dentro da própria Semana Integrada ali de Ensino, Pesquisa e Extensão? Isso. Na verdade, assim, como a professora Maria lá falou, essa ideia de unificar os eventos surgiu no ano passado. Então, a gente já tinha dois eventos tradicionais na UNILA, que era o Seminário de Extensão Universitária e o Encontro Anual de Iniciação Científica e Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. Então, quando a gente tentou juntar esses eventos, a gente pensou, por que não também acoplar outros eventos importantes para a UNILA? Então, a gente colocou também a mostra de cursos, que é o foco principal da atuação da Prograde, da nossa Pró-Reitoria de Graduação, chamando o público de Foz do Iguaçu para conhecer quais são os cursos de Foz, que Foz tem na UNILA. Atualmente, a gente tem 1.700 alunos de escolas da região que vão visitar essa mostra de cursos. Nós também temos algumas mostras culturais dentro da programação do CEUNE e do ECTI, que são esses eventos de apresentação de trabalho dos alunos de graduação. A gente tem aproximadamente 345 trabalhos ao total para serem expostos. Além disso, no dia de abertura, da CIEP, a gente vai ter o lançamento do edital do programa Agenda Tríplice. Esse programa ele foi montado com as autoridades aqui de Foz da região, Paraguai e Argentina, tentando contribuir para a integração e desenvolvimento científico e tecnológico, econômico, social e político aqui da região. Então, nesse dia, a gente vai lançar um edital. Esse edital foi pensado nas demandas da região e a gente vai disponibilizar recursos para os professores docentes da universidade pesquisarem em ações que sejam de interesse. Além disso, a gente vai ter na quarta-feira de manhã o Dia C da Ciência. O Dia C é uma programação nacional e na UNILA a gente buscou parcerias com diversas entidades, como a Uniamérica, o Parque Tecnológico Itaipu, o Instituto Federal do Paraná, para promovermos ações que possibilitem ao público do ensino fundamental do quinto ano a visitar a universidade e conseguir ver o que está sendo desenvolvido de ações que chamem a atenção dele e que futuramente, por conta desse conhecimento prévio, eles se interessem também em ingressar no ensino superior. E, além de tudo, também atividades culturais, palestras, oficinas, isso. Enfim, é muito variada realmente a programação que vocês montaram ali, né? Sim, tem muita coisa muito interessante para o público externo. A gente vai ter até a oficina de música e dança da América Latina. A gente tem uma oficina de introdução ao software também. E na sexta-feira de manhã, que é o dia que a gente vai encerrar o nosso evento, a gente vai ter uma mesa redonda sobre as mulheres na ciência. A gente está buscando sempre colocar em debate o quanto as mulheres também conseguiram conquistar um papel na academia. E a intenção é que essa mesa consiga abordar quais foram as dificuldades que elas encontraram para chegar até a posição que elas estão hoje. Pois é, porque até isso é um debate que acontece no âmbito da ciência, né? Ainda do predomínio masculino em muitas das áreas da ciência, e vale realmente ressaltar nesse papel da mulher em todas as atividades desenvolvidas. Para quem está nos ouvindo agora, tem interesse justamente em participar, né, das atividades desta semana, é possível, é preciso fazer inscrições? Como é que pode ser feito esse processo? Na verdade, a feira, o evento, ele é aberto ao público em geral. Quem quiser ter conhecimento a respeito da programação mais extensa, é só entrar no nosso site, www.unila.edu.br/ciep. Lá vai ter a programação de todos os eventos. Tem alguns menus separados de cada evento, se a pessoa quiser entrar em contato e ver específico de um evento. Ela pode visualizar ali qual é o horário que ela melhor gostaria de participar e se direcionar ao UNILA. O evento vai ser realizado no Jardim Universitário, na antiga Uniamérica, e ele vai estar sendo utilizado para tudo em relação ao evento. Então, como a Maria falou, a universidade vai parar em relação a isso. Então, todos os corredores da universidade que você olhar, vai ter pôster exposto de aluno, vai ter sala de oficina, tem palestras acontecendo. Então, a qualquer momento, ele pode aparecer lá. A mostra de cursos, que é para o público do ensino médio, e quem mais quiser participar, ela vai acontecer na quinta e na sexta. Quinta o dia todo e na sexta de manhã. Então, é só entrar no site, visualizar o melhor horário e se inscrever. E o tema justamente de toda esta semana é indissociabilidade, interdisciplinaridade e interculturalidade. Vou até pedir aqui para explicar um pouquinho sobre estes assuntos, porque eles estão até, por exemplo, interculturalidade e tudo mais, ligados diretamente aqui à nossa região fronteiriça como um todo, né? Sim, então, a indissociabilidade é exatamente o que eu tinha comentado da questão do ensino, pesquisa e extensão como um todo que se completa. Sim, um depende do outro e um, assim, o ideal é que não se conceba uma aula sem que isso reverta em necessidade dos estudantes pesquisarem e aplicarem essa pesquisa na comunidade. A interdisciplinaridade também é um dos eixos, um dos tripés da universidade, né, que é a indissociabilidade, o bilinguismo, que hoje já consideramos o multilinguismo, e a integração América Latina. Então, aí estamos também. E a interculturalidade, a educação intercultural, realmente é algo que nos últimos anos tem se buscado, tem se tentado alcançar esse nível de contextualização, de interação entre diferentes culturas, entre diferentes indivíduos dessas culturas, contando com respeito, porque aqui em Foz do Iguaçu, mas em todas as regiões, temos uma proliferação de culturas muito diferentes. Então, a interculturalidade é exatamente o tentar que não necessariamente sejamos iguais, mas que busquemos um tratamento de respeito, uma convivência de respeito e de compreensão entre as diferentes culturas, para que uma cultura não sobrepasse, não domine e, principalmente, como já vimos ao longo da nossa história, não extermine a outra. E olha, você que está nos ouvindo agora, pode entrar então, né, no site até que a Jéssica mencionou, que é o unila.edu.br/CIEP. CIEP, né, você escreve com S e com E no final, CIEP. A gente ali que já vai encontrar toda essa programação. E eu agradeço aqui a presença da Maria Eta Vieira, ela que é pró-reitora de extensão e da UNILA. Muito obrigado pela participação. Nós aqui agradecemos a oportunidade que a RCI nos dá de divulgar esse evento e de chamar realmente a comunidade para que se apodere da universidade, que é da comunidade regional, assim. Então, muito obrigada. E também a Jéssica Aparecida Soares, ela que é chefe da divisão de pós-graduação stricto sensu ali na UNILA. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada, Guilherme, por abrir novamente um espaço para a gente.